palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, no dia 13 de janeiro de 2015, tema, Fé, Esperança e Caridade, com Dinarte Andrade. Boa tarde a todos. Vamos falar então sobre fé, esperança e caridade. Quem foi criado na Igreja Católica como eu, e levando a memória lá para o preparo da primeira comunhão, talvez se lembre do estudo do catecismo, que era obrigatório, e nós tínhamos que decorar. Entender ainda era muito prematuro, né? Eu não tinha nem 10 anos de idade. Qual as virtudes teologais? Só essa palavra já me... O que era isso, teologais? Demorou um pouquinho para eu saber o que era, afinal, virtude teologal. Exatamente quando eu procurei alguns subsídios para preparar essa palestra. A teologia cristã tradicional, em especial a católica, ela estabelece três virtudes teologais que se distinguem das virtudes meramente humanas. E como é que é definido isso na teologia? As virtudes humanas servem para nós cultivarmos o nosso relacionamento com outras pessoas e conosco mesmo. Enquanto as virtudes teologais, eis aí a revelação que eu tive após 70 anos, quase 70 anos, as teologais são para o nosso relacionamento com Deus. Interessante. Então, essa distinção, ela pretende o quê? Estabelecer uma hierarquia entre a importância da maioria das virtudes com as três principais, que são como que uma ponte para nos ligarmos diretamente com o Criador. E quais são as três virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Então, nada demais que nós, numa casa espírita, estejamos aqui iniciando uma palestra doutrinária citando a doutrina católica. É muito bom a gente encontrar mais semelhanças do que diferenças, pelo menos eu penso assim. E nós espíritas podemos perfeitamente aceitar esse conceito católico de que fé, esperança e caridade são virtudes que nos conduzem diretamente a Deus. Afinal, o lema espírita, aquele lema que é a bandeira, assim como a nossa bandeira, a pátria, tem o ordem e progresso, a bandeira espírita, se houvesse, teria o lema: fora da caridade não há salvação. Ademais, o conceito de virtudes que nos relacionem diretamente com Deus encontra amparo no maior mandamento, como ensinado por Jesus. Então não cabe discussão. Quando lhe perguntam qual o maior mandamento, vamos sempre nos lembrar, ele diz que o primeiro é amar a Deus e que amar ao próximo é o segundo mandamento semelhante ao primeiro. Eu sempre faço questão de sublinhar esse semelhante, porque ele podia dizer que o segundo mandamento é tal e não dizer que era semelhante ao primeiro. Mas segundo o evangelista, ficou caracterizado que Jesus fez questão de dizer que era semelhante ao primeiro. Então Jesus estabeleceu um vínculo indissolúvel em nossos relacionamentos com o próximo e o nosso relacionamento com o próprio Deus. Pode-se deduzir facilmente que a caridade nos propicia, então, um vínculo direto com Deus, porque ela é aquela ligação com o próximo, mas é teologal, segundo aquela definição da teologia católica. Então, mesmo que nós, espíritas, tenhamos em mente que todas as virtudes são importantes conquistas na escala evolutiva, e sem dúvida são, pode-se perfeitamente aceitar que existem virtudes fundamentais, sem as quais as demais têm seu valor diminuído ou mesmo anulado. E quem nos dá embasamento para essa afirmação não é a nossa mente, o nosso raciocínio. Nós nos reportamos à fonte que fez com que tanto católicos quanto outros cristãos tivessem um respeito especial para com essas três virtudes: fé, esperança e caridade. E que fonte é essa? É Paulo, o apóstolo Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. Um belíssimo texto em que o apóstolo fala da supremacia da caridade sobre qualquer outro sentimento e comportamento. Nós sabemos que muitas denominações cristãs consideram que a fé por si só salva. Portanto, considera que é mais importante a fé do que a caridade. É um direito que todos esses irmãos têm de pensar. Só que não está de acordo com o que o Paulo falou. Nós espíritas preferimos ficar de acordo com Paulo. E vamos mostrar por como. Essa epístola, ela é uma carta dirigida à igreja que ele fundou, aquela conjunto de aquela assembleia, igreja significa assembleia, né? De pessoas que aceitaram Jesus na cidade de Corinto, na Ásia Menor. E é uma carta em que há recomendações sobre vários assuntos, buscando instruir, corrigir e incentivar os membros da igreja a perseverarem no difícil caminho ensinado por Jesus. Realmente o caminho de Jesus ensinou não é fácil. Para melhor nós entendermos o que Paulo dizia, temos que atentar para o conteúdo particular dos capítulos 12 a 14 dessa epístola. Essa epístola ao Coríntios, a primeira. Trata-se de instruções e ensinamentos específicos sobre a prática da mediunidade. Se eu estivesse falando isso aqui numa igreja evangélica, ia ser complicado, né? Mas é verdade. Claro que Paulo não usou esse termo, porque não havia esse termo, que foi inventado por Kardec no século XIX, mas é só ler o contexto que a gente vai ver. Capítulos 12 a 14 da primeira Epístola aos Coríntios. Então são instruções específicas sobre a mediunidade. Começa as seguintes palavras. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Aí ele começa a falar uma série de coisas que o tempo não me permite ler tudo e que eu convido vocês a pegarem o Evangelho em casa e ler. Muito legal. Lá no versículo 27, olha só. O que é que ele diz? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Isto era uma figura de linguagem muito utilizada na época e depois. Ou seja, a comunidade dos cristãos funcionando como sendo o corpo do Cristo, não do Jesus, homem, mas da ideia do Cristo, se é que me entendem. Paulo, ele tem que ser lido assim. Percebendo o que ele está querendo dizer lá dentro, não apenas na superfície das palavras. Prossegue ele. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Primeiramente aí em ordem cronológica, não de importância, a gente vai perceber isso. Constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Leia-se médiuns. Agrade a quem agradar. Ou desagrade a quem desagradar, mas profeta era o cidadão que transmitia mensagem da espiritualidade para os outros. Isso é médium. Em terceiro lugar, os doutores. Eu tenho a impressão que aquele queria falar daqueles que trazem a cura, médicos. Depois, os que têm o dom dos milagres. Estamos aí já em outra faceta da mediunidade. O dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Por que que se interpretam todos? Cabe uma explicação, é porque Paulo, nessa epístola mesmo, ele faz questão de dizer que para falar em línguas, que é aquela mediunidade em que o cidadão começa a falar numa língua estrangeira, tem que haver um intérprete, senão não adianta. Se eu fosse médium de corporação aqui, recebesse um espírito e começasse a falar para vocês em Afeganistão, em Afegão, em Passo, não ia adiantar nada. Ninguém ia entender, não é isso? Por isso ele diz, interpretam todos. Era um dom de interpretar. Agora presta atenção como é que ele termina. O que ele está querendo dizer aqui? Que é todo mundo igual. Vários membros do mesmo corpo da igreja, do corpo crístico. Aí ele diz assim, aspirai aos dons superiores. E agora, ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Olha só, o que é que estava acontecendo? Provavelmente várias distorções que ele ouviu falar e estava escrevendo para aquela comunidade para tentar corrigir essas distorções. Ao longo da carta a gente vê isso. Vários hábitos que já estavam se distorcendo, aquela pureza do cristianismo, na época de Paulo, viu gente? Na época de Paulo. E entre essas distorções, a mediunidade, distorcendo. Possivelmente, pelo que a gente vê hoje em dia, alguns médiuns se julgavam melhores do que os outros e supervalorizavam seus dons. Paulo procura então ensinar que não há dons, entre aspas, mais importantes do que outros. Por isso é que ele falou que foram instituídos os apóstolos, os doutores, quem fala em língua, quem fala em todo. Mas depois ele diz, aspirai a um dom maior. E aí ele diz, vou ensinar-vos o caminho excelente. Que caminho? Ele não diz explicitamente, mas usando uma expressão de hoje, está na cara. O caminho ensinado por Jesus, o caminho para a perfeição do Pai. Jesus diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Então esse é o caminho mais excelente. Vale a pena a gente ler por inteiro a continuação do escrito, em que ele indica o caminho. Paulo, entre outras coisas, era meio poeta. Nisso eu acho que ele, como um espírito muito chegado a Jesus, Jesus também era um poeta, entre outras coisas. E Paulo começa aqui falando o seguinte, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Isto é Paulo. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, olha só essa frase, hein? Para a gente entender bem que caridade não é dar esmola, não. Olha o que é que Paulo diz. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Aí ele começa a tentar dizer para nós o que é a caridade. Ele dá atributos. Ele diz, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Paciência, bondade, inveja, orgulho e arrogância. Está faltando muito para a gente ter caridade. Mas vamos lá, a gente continua, cada um de nós com uma pitada de cada uma dessas características da qualidade. Vamos lá, né? Continua ele, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Dá para alguém vir me substituir aqui, porque está complicado. Sem meter a carapuça aqui não dá, viu gente? Parece brincadeira, né? Mas é isso, não se irrita. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Esse trecho aqui a gente tem que ir fundo nele. Está querendo dizer que a caridade, a gente vai ver lá, que a caridade é amor em ação, é a própria lei da criação divina, ela é eterna. Aí ele diz o seguinte, que as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Olha só, aliás é com base nisso aqui que a igreja tradicional diz que a festa de Pentecostes acabou com os dons mediúnicos, porque não vai precisar mais, chegou à perfeição. Tá bom, né? Historicamente a gente sabe que o problema foi um pouquinho diferente, né? Realmente os médiuns começaram a pisar cada vez mais na bola, foram se afastando, foram perdendo autoridade espiritual dentro das comunidades. Aí começou a aparecer um sacerdócio, presbíteros, e que foram se transformando em sacerdotes. E aí o resto da história a gente conhece. Conhece sim, está lá no inconsciente espiritual de cada um, porque fomos nós mesmos que fizemos essa história, não foram os outros não. Então, né? Então ele está dizendo que essas coisas vão acabar. Ele diz, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. E aí é que a igreja diz, pois é, chegamos nós, a igreja não. Nós que fazemos parte da igreja dissemos isso. Olha, então não tem mais mediunidade, não tem mais profecia, não tem mais nada, não precisa mais, porque chegou o que é perfeito. Nós espíritas sabemos que não é nada disso. Perfeito, vai chegar ainda, né? Aí diz ele, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Claro, num futuro não haverá mais necessidade de médium, que os médiums me desculpem, porque todos serão médiums. No futuro ainda, para alguns, não estaremos nem encarnados. Então, essa é a ideia de Paulo. Na perfeição espiritual, muda-se completamente a maneira de comunicação entre os espíritos. Ele diz isso de uma maneira bastante clara aqui. Hoje vemos como por um espelho, confusamente. Nós estamos vendo a realidade como se fosse refletida num espelho embaçado. É a nossa mente, principalmente de nós encarnados e dos desencarnados que ainda não estão lá em cima. Lá em cima, que eu digo, é num plano mais elevado de evolução. Então ele continua. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então, no futuro, veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. É um dos trechos mais sensacionais, no meu modesto entender, de Paulo, em que ele mostra claramente a ideia da evolução espiritual, da ampliação da consciência do espírito, que todos nós vamos chegar lá. Aí ele diz o seguinte, que é onde se liga diretamente com a nossa palestra hoje. Por ora, raia miúda que nós somos, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, e desculpem os meus irmãos calvinistas e luteranos, diz Paulo, porém, a maior delas é a caridade. Está lá. Se a gente analisar bem esse texto todo, a gente vê que Paulo, na realidade, está fazendo uma preleção sobre o valor da caridade. Ele colocou no fim, mas todo o assunto que ele está colocando é isso. Olha, tudo vale. Inclusive as brincadeiras de criança, entre aspas, que nós fazemos como espíritos encarnados aqui. Mas o mais importante é a caridade. Só de passagem ele fala da fé e da esperança, como para introduzir a importância da caridade. Por enquanto, ainda adolescentes espirituais, nós precisamos da fé e da esperança. No futuro, não. Vocês vão dizer, ué, vai precisar mais de fé? Não, porque o espírito elevado, ele sabe. Não é mais uma questão de fé. Jesus não tem fé, Jesus tem conhecimento, é diferente. Jesus tem esperança, no nível que nós supomos que ele esteja, ele tem conhecimento do futuro. Portanto, esperança, fé é para nós. Agora, a caridade não. Diz lá Paulo, com razão, digo eu, que ela jamais cessará. Então você pode imaginar o espírito mais elevado que for, a caridade é uma virtude que terá que estar nele. Fé, seja significando crença ou confiança, nos aproxima de Deus, com certeza. Mas não basta que cultivamos a fé apenas como algo abstrato, que no fim só teria proveito para nós mesmos. Eu tenho fé e fico na minha, lá no meu canto, com a minha fé. A fé verdadeira, ela exige ação. Como, por exemplo, a amizade. Não adianta eu ter a maior amizade do mundo por um amigo, na hora que ele precisa, eu não faço nada por ele, mas eu continuo, olha, sou teu amigo até o fim. Mas, cara, eu estou precisando agora, não está dando para eu te ajudar, quebrar esse galho, está difícil, meus problemas de família, não sei o quê, patati, patatá. Não adianta, é uma amizade insossa. Mesma coisa a fé. Fé sem ação não funciona. O dinástico está dizendo isso? Não. Tiago, que há quem suponha eu, inclusive modestamente, que fosse irmão de Jesus. Há vários Tiagos na Bíblia. Tiago, na realidade, é o nome Jacó, que é um tipo João na nossa língua. Se você chamar Jacó em Israel, até hoje eu acho que metade da população se levanta, né? Hans na Alemanha. Então, Tinha muitos. Só na Bíblia aparecem uns 3 ou 4 Tiago. Esse aqui me parece que era o irmão de Jesus, mas não interessa. O que ele diz é o seguinte: a fé sem obras é morta. Está lá a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Então, quem diz eu acredito na Bíblia ao pé da letra, tem que acreditar em tudo, né? Não pode escolher. Falamos da fé e a esperança. Esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e a esperar, aí está o nome, tempos melhores em nossa vida, aqui na Terra, e a ter a certeza de que teremos uma vida eterna melhor, mais cedo ou mais tarde, e cujo objetivo final é a nossa felicidade. É para isso que nos conduz a esperança. Em última análise, é nós crermos na justiça e no amor divino, que se ele nos criou, foi para a felicidade. A gente só pode entender Deus como Criador se entender que ele criou-nos para a felicidade. Se não, dá um nó na cabeça aqui, pira o cabeção, como se diz. Vai Deus criar alguém para ser condenado eternamente? Ele que sabe de tudo? Mas enfim. Mas olha só, a esperança também exige ação. Que adianta eu ter esperança de dias melhores e ficar de braço cruzado na minha casa, sem fazer nada? Eu me lembro agora de um ditado: Deus dá o alimento aos pássaros, mas não põe no ninho. Os pássaros têm que ir lá catar. Por isso, uma das leis máximas, leis divinas, de acordo com a doutrina espírita, é a lei do trabalho. Então, se eu não embasar a minha esperança com o meu trabalho, a esperança vai ser morta também. Só com o trabalho é que eu vou acumular não somente bens que me melhorem a vida aqui, como também aquele tesouro que as traças e a ferrugem não destroem. Está lá a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. E a caridade? Em muitas traduções, vocês vão encontrar esse mesmo versículo com a palavra amor, em vez de caridade. Mas não é erro de tradução, não. Porque a gente sabe que tem muito erro de tradução nos evangélicos, né? Aí não é. Por que que não é? Porque a palavra grega que foi utilizada por Paulo, ágape, tem exatamente o mesmo sentido. Ela só pode ser traduzida como amor em ação, que é caridade. Então, tanto faz escrever amor ou caridade. Nesse sentido, amor é caridade. Em outros, não. O grego tinha várias palavras para definir esse sentimento. Em português também existe. Mas nesse caso aqui, a gente usa na mesma tradução. E o que é esse amor em ação? É muito mais, repetimos, que uma simples esmola. Ou mesmo um gesto momentâneo de ajuda ao próximo. Como nós lemos no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, o sentido em que Jesus empregava a palavra era, abre aspas, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O Espírito que respondeu, de uma maneira muito feliz, condensou aquilo que Paulo falou sobre o que era a caridade. É a acepção mais ampla pela palavra, pois denota mais uma atitude mental do que um mero ato, às vezes provocado por um impulso. Claro que todo impulso que me conduz a uma ação benéfica é bom, mas a caridade realmente ela está dentro, é uma atitude que já incorporou na pessoa, possivelmente através de múltiplos impulsos que vão surgindo na nossa vida, ao longo das nossas múltiplas existências. Aquilo vai se solidificando até que cria em nós o verdadeiro sentimento de caridade, que é esse amor sem limite para o nosso próximo, que nos faz sentir com ele. Daí o budismo chamar de compaixão, que muita gente confunde com pena. Não é compaixão, não é pena. Compaixão é eu estar sentindo junto da pessoa. E ao sentir junto da pessoa, eu me rejubilo com a alegria dele e me entristeço com aquilo que prejudica. E da mesma maneira que eu procuro, através da ação, aumentar a minha alegria e diminuir a minha tristeza, eu vou procurar aumentar a alegria do próximo e diminuir a tristeza dele. Isso é caridade. Vejam que mudam as palavras, mas os conceitos dos grandes enviados divinos são os mesmos. Na tradição judaico-cristã, que é a nossa, A caridade deve ser entendida como uma questão de justiça. Isso dentro da religião judaica especificamente é muito nítido mesmo. Portanto, quem faz caridade não deve esperar recompensa. Não está fazendo favor nenhum, está apenas se ajustando à lei. Ao contrário, se não faz, está devendo. Aí tem que pagar. Deveu, paga. É conceito judaico, é conceito cristão e, evidentemente, é conceito espírita. Pagar no bom sentido, olho por olho, dente por dente. Eu sempre digo que o karma tem o crédito karma. Karma é aquela lei de causa e efeito, de ação e reação. O que eu faço volta para mim. Só que quando eu faço mal, de repente eu vou ficar devendo o mal, mas eu posso pagar com bem. Um negócio sensacional. É como se eu fizesse uma dívida em dólar e pudesse pagar em peso argentino, que está cada vez mais baixo. Beleza. E sem paridade, um a um. Beleza. Mas é assim. Porque o amor, ele tem uma força cambial incrível. Não sou eu que estou dizendo, é o que nos dizem a espiritualidade superior. Esse mesmo conceito de caridade como justiça é endossado pelo Espiritismo. Kardec faz comentários à pergunta 886 dizendo o seguinte: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está no nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Vamos ainda nos lembrar que no Livro dos Espíritos, dedicado um tomo, né? O livro terceiro, As Leis Divinas, nós temos a última lei. Fala lá de várias leis. Leis do trabalho, lei da redução, lei disso, lei daquilo. A última, e aí vem aquela história, os últimos serão os primeiros, né? A lei de justiça, amor e caridade. Uma só, não são três leis, é uma. Fica claro que justiça e caridade fazem parte integrante da lei do amor, dentro da doutrina espírita, que evidentemente está de acordo com a tradição judaico-cristã e outras tradições religiosas de igual importância. Pode-se então concluir que o nosso lema, fora da caridade não há salvação, é absolutamente correto, porque a gente só pode ser caridoso no sentido verdadeiramente cristão quando se tem amor no coração, o que é uma condição de harmonia com a lei divina, imprescindível à continuidade da evolução espiritual. Se eu não estiver em harmonia com a lei do amor, eu paro, retroagir nunca, mas paro na minha evolução. Até que um dia, de alguma maneira, eu recomeço a caminhar. Então, por isso, caridade é amor em ação. Algumas religiões pregam que fora da verdade não há salvação. Kardec chega a comentar isso e ele diz que ele não adotaria esse lema para o Espiritismo porque a verdade não é plenamente conhecida por ninguém na Terra. Cada religião, inclusive o Espiritismo, detém apenas uma parcela da verdade. Como é que nós, seres humanos imperfeitos, vamos ter acesso a essa verdade absoluta que é divina? Então, essa regra de que só a verdade salva, ela seria exclusiva, exclusivista. Ele ia dizer: olha, a verdade é minha, quem não está na minha verdade não está salvo. E não é isso que se vê na tradição cristã. Então, foi ditado pelo apóstolo Paulo Espírito o lema para o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque ela independe do que eu acho que é verdade ou deixa de ser. Ah, o fulano acha que Jesus é Deus, tá bom. O outro acha que Jesus é o espírito mais elevado que já passou na Terra, construtor do planeta, tá bom. O outro acha que não, que Jesus é o médium do Logos planetário, tá bom. Não vai alterar um milímetro na escala evolutiva. O que vai pesar é se tem amor no coração do indivíduo. Isso sim. Se ele tem amor no coração, a grande pergunta que se faz às pessoas que creem na exclusividade da sua religião: mas vem cá, você realmente acredita que Deus criou as pessoas que estão lá no interior do Tibete para não serem salvas porque não conhecem Jesus e não aceitam Jesus como Salvador? Há respostas para isso. Tá bom, cada um acredita na resposta que quiser. Nós espíritas vamos ficar com o quê? Olha, fora da caridade não, não há salvação. Se o cara estiver lá no interior do Tibete e tiver caridade, se ele estiver no interior da China, da Mongólia, do Paquistão, não interessa de onde. É a caridade que leva à evolução. Porque salvação para nós espíritas é evolução espiritual. Apenas isso. E que virá para todos, mais cedo ou mais tarde. Então nós entendemos então que embora a fé e a esperança sejam virtudes que realmente nos aproximam de Deus, por isso elas são teologais, porque nos dão consolo e principalmente forças para continuar em nossas lutas do dia a dia, é a caridade a virtude suprema, porque por ela apenas é que nós conseguimos cumprir integralmente a lei máxima, encerrada no maior mandamento, conforme ensinada pelo Cristo. E que sejamos nós, meus irmãos, capazes de vencer ainda os pequenos, maiores, menores precalços nesse caminho, para introduzir totalmente essa lei em nossos corações. Muito obrigado.